Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Flávio Breiner é também professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Alberto Martins, estudante de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste e divido a bancada hoje com o professor Flávio Breiner. Olá, professor, muito bem-vindo. Qual assunto nós vamos debater no programa de hoje? Olá, Everton. Olá a todos os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao programa, mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Hoje nós vamos conversar com o nosso convidado, que é o professor Luiz Reis, professor do Centro de Artes e Comunicações do Departamento de Teatro e autor de diversas obras na área de teatro, grande especialista na obra do pensamento de Ermilo Borba Filho, de Luiz Marinho, que conhece muito a história do teatro pernambucano. Luiz Augusto da Veiga Pessoa Reis, que nome imenso você tem, não sabia, né? Lula Reis. Lula, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Paulo Freire, do programa Conversa com Flávio Breiner. Flávio, é uma satisfação muito grande ter esse privilégio de conversar com você, que é um mestre, né? Que é uma pessoa que tem prestado um serviço enorme à universidade e à sociedade e que ilumina caminhos para a gente, né? Para várias gerações. Prazer enorme também conhecer Everton. Então, estar aqui na Rádio Paulo Freire é uma alegria. Muito obrigado, então, novamente, Lula. Lula, vendo o seguinte, eu li algumas de suas obras e percebo assim, uma imensa preocupação que existia entre os teatrólogos e intelectuais pensadores daqueles anos 60 e 70 em usarem o teatro para pensar em um projeto nacional. Quer dizer, eles não estavam somente preocupados com o drama individual, psicológico, burguês, mas, sobretudo, com os grandes dramas e as grandes contradições da sociedade brasileira, e pensaram projetos nacionais e o teatro como uma espécie de meio de conscientização para que a gente pudesse, então, tomar um pouco de consciência, desculpe a redundância, dos grandes problemas nacionais. Mas parece que essa época definitivamente passou. O que é que você acha, Lula? Flávio, eu acho que quando a gente examina assim, a história dessa arte, que é uma arte milenar, né, ela sempre está se equilibrando entre as questões do indivíduo, né, as questões mais existenciais e essenciais da existência humana, né, da condição humana. Claro, isso nunca pode estar desconectado do todo. Então, é uma arte que nasce da polis, na polis, para polis. É uma arte eminentemente política. Não tem como não ser política, a despeito do conteúdo que se aborde. Né? Isso é que é curioso do teatro. Tem um pensador contemporâneo de quem eu gosto muito, que é Denis Guénon, professor da Sorbonne, e ele diz assim, o teatro é político porque forma uma assembleia. Então, ele sempre vai ter ali aquela fruição poética, ela está permeada, como sempre está também nas outras artes, mas no teatro de uma forma mais evidente, né, de negociações políticas. Então, não tem como o teatro se dissociar, né, aqui e ali. O próprio Ermilo ele diz assim, olha, a gente está propondo um teatro, né, um teatro que pense o Brasil, que pense o Nordeste, mas sem esquecer as questões do indivíduo, né, porque é sempre esse grito, esse gesto individual diante do coletivo. Eu acho que o teatro é essa arte que evidencia mais claramente essas fronteiras tão obscuras, às vezes, ou tão ricas, a gente pode pensar assim também, entre poética e política. Então, assim, eu acho que é essa micropolítica, né, das identidades, das particularidades, dessa diversidade humana, e parece que é o projeto mais urgente agora do teatro. Muito embora, às vezes, em detrimento até da poética, eu acho. Assim, porque o tema é tão importante, os temas são tão emergenciais, que às vezes eu percebo assim, que se sobrepõe até mesmo a uma investigação poética mais aprimorada e mais profunda. O que é um contrassenso, porque tem uma frase de uma colega sua, pedagoga, que eu gosto muito, que é Sônia Kramer, lá do Rio de Janeiro, que ela diz assim, a arte para ser educativa precisa ser arte. e nunca arte educativa. Então, eu digo, teatro para ser político, eu digo aos meus alunos, precisa de teatro, e não teatro político. Porque se ele não tiver uma força poética, toda a intenção e conteúdo político vai dar em nada. Você vai falar apenas para os convertidos, né? O que me interessa é quando a poética expande tanto aquele conteúdo que até as pessoas que discordam dele não conseguem esquecer daquela obra de arte. Isso é que é realmente a força da arte em geral e do teatro em particular. Alguns alunos seus lá do departamento de teatro foram meus alunos na licenciatura em Fundamentos da Educação, e eu sempre começava minhas aulas dizendo para eles, olha, não é à toa que a democracia, a tragédia, a filosofia e a pedagogia tenham nascido exatamente no mesmo lugar e no mesmo momento, entre os séculos VII e o século V, antes de Cristo, em Atenas. E veja que Lula, que Aristóteles, na Poética, ele define a tragédia, sobretudo, como aquela passagem do estado bom para o estado mau, de um homem acima do normal dos homens, que, por ter praticado uma boa ação, cai numa situação de desgraça, e Édipo é a tragédia que ele vai analisar. Mas observe que o que está em jogo na tragédia é exatamente essa agonística entre liberdade e determinação, entre aquilo que eu posso fazer por mim mesmo a partir da minha deliberação consciente e aquilo que é o destino, a providência, a roda viva que vem e que acaba tudo. Édipo poderia ter ido para qualquer lugar, para Caruaru, para Petrolina, mas foi exatamente para ele não deveria ter ido, que era para Tebas, depois de ter feito o que ele fez. Mas a mesma coisa nós poderíamos dizer a democracia, quer dizer, a democracia como mais do que um regime político, é o regime que instaura a política, quer dizer, aquele lugar onde nós decidimos os nossos destinos e não os deixamos na mão da providência ou na mão dos deuses do Olimpo. O que é que você acha dessa ideia? Ah, sim, concordo. Sintomaticamente, eu acho que a gente pode pensar o teatro grego como tudo isso. O teatro grego era uma manifestação política, pedagógica, poética, jurídica em grande medida, porque aquilo era um grande fórum, né, ao qual os cidadãos gregos, com todas as suas exclusões, eram convidados, né, e era uma grande ágora. Então, não é à toa que isso tudo surge no mesmo momento. E é muito importante, eu fico tentando conversar isso com meus alunos, pensar que Grécia era aquela, né? Aquilo era um amontoado de culturas, né? Aquilo era um lugar assim, cosmopolita, por ser lugar de trânsito de muitas culturas. Aquilo era um lugar de imensa diversidade cultural que, em algum momento, encontrou um equilíbrio no logos, no raciocínio, na palavra, para equacionar todas aquelas diversidades, né? E eu acho que o teatro ele tem essa vocação democrática. Você vê que toda ditadura de esquerda ou de direita, o teatro é a primeira arte que vai para a cadeia, né? Muito embora, já a gente vê isso no século XX, o cinema com um poder de penetração massiva muito maior, depois a televisão, hoje em dia a internet, mas as pessoas de teatro elas incomodam particularmente as aspirações dos ditadores. E eu acho que a resposta está nesse poder de convencimento que tem quando se forma essa assembleia. Então, estamos todos ali reunidos, ninguém ali é passivo, não existe, né, essa ideia, que até Boal dizia no começo da carreira dele, depois ele vai rever, assim, de um espectador passivo, todo mundo ali está construindo poesia, isso é o que distingue talvez o teatro de outras artes, porque cada noite, a cada apresentação, uma nova configuração poética vai surgir, né? Porque todo mundo ali está diferente. E para que aquilo aconteça, eu vou ter que negociar meus valores, né? Eu estou diante de uma cena que me interpela. O que é que eu faço? Eu manifesto desaprovação, eu bato palma. Eu estou ali vendo uma cena que, dentro da minha formação, eu deveria rejeitar. E, no entanto, algo dentro de mim me comove. Porque o trabalho daquela atriz é impressionante. Porque a trilha sonora me cativou, porque aquelas palavras me mobilizam, né? Elas me tomam esteticamente, e eu acho que é esse poder de transgressão que assusta até o mais ignorante dos ditadores. Eles sabem que ali tem um perigo realmente, né, de subversão. E eu acho emblemática a cena de Hamlet, né, quando ele chama os atores para dentro do palácio, e ele faz uma peça, ou seja, uma mentira, uma ficção, para chegar à verdade, né? Ele apresenta o assassinato do pai dele para o tio assassino, e o tio ele não consegue ver aquilo. Ele pede para acender as luzes. Ele sai da sala dizendo lights, luz, né? Então, eu acho essa imagem de Shakespeare muito poderosa, né, para falar sobre essa arte, que é realmente uma arte dificílima. Nem sempre, eu digo aos meus alunos, ou quase nunca é muito boa, mas quando é bom, quem já esteve num espetáculo teatral de alta qualidade, né, quando aquilo realmente acontece, é uma experiência única. Roberto, a palavra. Obrigado, professor. Olha, nos últimos anos a gente teve um aumento substancial, né, das plataformas de mídia. No século passado a gente teve a presença do rádio, enfim, da televisão. E nesse século a gente teve o chamado fenômeno da internet, né? Aí eu pergunto, Luiz, como que o teatro tem lidado com essas constantes mudanças, enfim, com essa concorrência até certo ponto desleal, né? E se reinventado até certo ponto com essas mudanças ocorridas pelas plataformas de mídia. Uma vez uma colega minha, que é professora de dança, perguntou, Luiz, musical é teatro? Aí eu espontaneamente eu disse, olha, o teatro é uma arte gulosa, ele quer tudo para ele, né? Ele tem essa capacidade de ir digerindo essas coisas. Então você vai ver logo no começo do século o surgimento do cinema e o teatro querendo colocar o cinema dentro da cena, né? Fotografias projetadas com slides, né? A televisão, nossa, eu me lembro, né, assim, que já sou um pouco histórico também, nos anos 70, várias experiências com televisão e cena, e a internet não foi diferente. Então, muito antes da pandemia, a gente já tinha vários grupos no Brasil fazendo, e no mundo, fazendo vários experimentos com essa, brincando com uma característica essencial do teatro, que é um encontro presencial, territorial, temporal. Está todo mundo junto no mesmo lugar. E aí eu vi várias experiências assim, de uma atriz estar abrir a tela e estar na Alemanha, e a outra está aqui no Brasil conversando com ela, fazendo teatro. Durante a pandemia, que o encontro presencial, territorial, simultâneo, ficou impossível, então nós vimos, Everton, várias experiências muito instigantes, ricas, né, apontando, no meu ponto de vista, para uma nova linguagem, que eu acho que o teatro ele é muito prolífico, né? De certa forma, você pode pensar, o cinema sai de dentro do teatro, o rádio, em grande medida, sai de dentro do teatro, sobretudo a parte ficcional, a televisão nem se fala, né? E eu acho que está surgindo uma nova experiência estética, que serão essas apresentações ficcionais ao vivo, síncronas, mais distanciadas, que não é exatamente teatro. Isso não diminui nada, pode ser uma coisa fantástica. Não é exatamente cinema, porque o cinema já estaria tudo, né, ali editado, pronto. Há um calor do teatro, mas mediado e distanciado pela... uma nova fronteira que se abre aí, eu vejo de uma forma muito generosa, instigante. O que for bom vai ser bom, né? Como toda a arte, e o que não for tão legal também não vai prosperar. Lula, eu confesso aqui, vou confessar para os nossos ouvintes daqui da Rádio Paulo Freire, que eu sempre tive uma grande paixão por teatro, e quando eu terminei meus anos de colégio de aplicação, eu queria fazer teatro, mas evidentemente que minha família não deixou, depois queria fazer filosofia também, não deixou, né? Eu queria fazer arquitetura, eu fui fazer arquitetura, não fiquei nem um ano na faculdade para fazer história, né? O que me arranjaram lá para fazer história. Mas eu tinha um professor de matemática no colégio de aplicação, Elcio Matos, que está vivo até hoje, que foi... Querido amigo. Pronto, ele trabalhou com Isaac Bonfim, né? E foi o primeiro Jesus Cristo negro naquela peça, não é? Emmanuel, Deus Conosco, e provocou um reboliço muito grande aqui em Recife. Uhum. E ele, como eu era um ator razoável, ele gostava muito de mim quando a gente trabalhava, e eu era péssimo aluno de matemática, na véspera do vestibular de arquitetura, ele me disse, olha, Flávio Brain, eu vou lhe passar em matemática, mas você me promete que nunca fará nada que tenha matemática no meio. Eu me ajoelhei, me cruzei, já beijei as mãos e prometi que não faria nada de matemática. Duas semanas depois, eu estava na faculdade de arquitetura e 3 semanas depois, arrependido. Mas uma coisa da qual realmente nunca me arrependi foi de ler peças de teatro. Há alguns anos atrás, eu estava fazendo um estudo sobre Hannah Arendt, e ela dizendo que a mais política das artes é o teatro. Pela seguinte razão, ela se baseia aqui em Kant. Kant achava que a grande qualidade política era você se colocar no lugar do outro, quer dizer, ver o mundo a partir de um outro ponto de vista, voltar para o seu ponto de vista e ser capaz agora de julgar a partir de uma pluralidade, portanto, de pontos de vista. Ora, o teatro, diz Hannah Arendt, permite exatamente esse deslocamento, não somente quando eu assumo o papel, né, eu, como ator, entro no personagem, tanto quanto o espectador precisa sair da sua posição de espectador para, através de uma injunção empática, ele se identificar com um ator, se identificar com uma situação, se identificar com uma causa. O teatro, você acha que é, de fato, a arte mais política das artes? Eu acho, Flávio, por tudo que a gente já falou nessa conversa, não tenho dúvida. E tem uma frase muito bonita de Oscar Wilde, né, que foi um homem muito ligado ao teatro, que ele diz assim, é a maior de todas as artes, puxando a brasa, né, para o teatro. Aí ele diz, por quê? É a única que mais prontamente mostra a um ser humano o que é ser humano. Eu acho que é um pouco o pensamento de Hannah Arendt, né? De você, se a gente pensar que a palavra teatro lá na Grécia significava o lugar de onde se vê, que era a arquitetura, né, do anfiteatro ali, e você vê o quê? O que é que o teatro te mostra? Te mostra o ser humano, né? Nas condições mais diversas, nas condições de extrema felicidade, de extremo infortúnio, de sofrimento, de alegria. Então, é uma arte que nos dá a ver. E a própria arquitetura, é muito bom conversar com você, que você, além de historiador, tem esse interesse pela arquitetura. Eu sempre começo meus cursos de teatro pela arquitetura. Então, você vê um anfiteatro grego, ele permite que a gente veja os atores e que a gente se veja, né? O público se vê. A gente vai ao teatro não só para ver o palco, mas para ver como aqueles conteúdos rebatem no nosso entorno. É tão importante no teatro saber se a pessoa do lado está cochilando, se ela está rindo, se ela está emocionada, se ela está rejeitando. Então, a poética teatral, ela se dá nesse encontro. Quando a gente diz o teatro é arte coletiva, às vezes as pessoas pensam, é porque tem figurinista, o maquiador, o cenógrafo, o iluminador, tem tudo isso. Mas ela é coletiva, sobretudo porque ela se dá numa assembleia. Ela só acontece quando tem esse público ali interagindo. Então, sem dúvida, Flávio, é uma arte pedagógica, política e poética, para usar os três P's do nosso querido amigo Jomar Munir de Brito, né, que trabalhou com Paulo Freire e sempre fala nesses três P's, pedagogia, política e poética. Há muitos anos atrás, eu estava voltando de uma apresentação lá em Fazenda Nova, onde a gente sempre ia. Aliás, o seu pai foi um dos diretores lá do espetáculo da Paixão de Cristo. E eu confesso aqui, né, coisas da juventude, eu roubei um livro na rodoviária de Caruaru, um livro de Fernando Peixoto chamado Brecht, Vida e Obra. Não sei se você se lembra dessas antigas coleções. Claro. Eu devia ter 17 anos e aquilo me encantou ao ponto de eu ler praticamente toda a obra de Brecht, que foi o lumiar da minha primeira juventude, foi Bertolt Brecht. O grande nome do século XX, né, no teatro. E na minha formação brechtiana, a gente era muito amigo de Nóbrega, Antônio Carlos Nóbrega, que era muito ligado a Ariano Suassuna, e nós terminamos tendo uma grande confusão entre a minha estética brechtiana e a estética armorial de Nóbrega. Ele terminou tendo uma confusão, a gente ficou sem se falar durante alguns anos, até que em Paris, quando eu estava estudando lá, ele veio fazer um curso de artes cênicas em Lyon, e a gente terminou se reencontrando, né, ele conversando e rindo sobre essa situação. O que é que você acha agora, para a gente ir terminando a nossa entrevista maravilhosa de hoje, como foi esse grande diálogo, esse grande debate, ao mesmo tempo político e estético, entre Ariano e Ermilo, na obra em que você, na verdade, estudou, e uma obra que chegou a ser, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti aqui no Brasil. Como é que você viu esse momento? Olha, Flávio, é tão curioso, assim, na minha tese, eu cheguei a contar, assim, as inúmeras vezes que Ermilo vinha a público para dizer que não era brechtiano. que ele todo o teatro dele de feição brechtiana épica, né, vinha do Capitão Antônio Pereira, do Mamulengo, que, de fato, essas manifestações populares, elas não têm nada a ver com o drama intersubjetivo tradicional. Elas têm uma feição épica. Mas era uma preocupação tão grande de dizer que não era brechtiano, né? Nesse ponto, ele está muito afinado com o Ariano. Porque, naquele momento, ser brechtiano era ser comunista. E eles não eram comunistas. Eles rompem com o MCP, os dois, porque eles entendiam que o comunismo silenciava as individualidades, tirava a liberdade criativa. Eles já sabiam, naquela época, que tinham vários poetas e artistas sendo presos, fuzilados, então eles não aceitavam aquilo. Nenhum dos dois, entretanto, eram homens de direita, né? Eles jamais apoiariam um governo ditatorial de direita como se instalou no Brasil em 64. Então, eles ficaram ali num momento muito difícil. Ariano, o argumento de Ariano contra Brecht é que Brecht teria uma racionalidade que subtrairia a poesia, né? A invenção, a criatividade, a espontaneidade do teatro, o sonho, a ilusão. Concordo parcialmente, né? E Ermilo, eu acho que era essa questão de dizer, olha, eu vejo tanta beleza e modernidade nas manifestações espetaculares do Nordeste, populares, espontâneas do povo, que eu não preciso de Brecht. Tá? Eu encontrei isso em outras fontes. Mas, no fundo, os dois sabiam que Brecht era um gênio. Né? Brecht foi um dos maiores homens de teatro de todos os tempos. Só a dramaturgia dele, se a gente esquecer toda a teoria, as peças estão aí. Né? São peças incríveis até hoje e seguirão nos interpelando. Né? Então, é maravilhosa essa pergunta. Eu fiz o papel do Galileu Galilei, numa das peças. Que maravilha, rapaz. O texto do Galileu Galilei, naquela conversa que ele tem com o aluno dele, André Sarti. Lula, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, o nosso tempo é curto, uma conversa maravilhosa que tivemos aqui juntos. Eu espero que os nossos ouvintes na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todos os nossos ouvintes tenham gostado muito do nosso convidado de hoje, professor Luiz Reis, do Centro de Artes e Comunicações, Departamento de Teatro da nossa Universidade Federal de Pernambuco. E, Lula, agradeço imensamente, então, a sua disponibilidade para participar de mais uma edição do nosso programa Conversa com Flávio Braine. E, se você quiser, uma última palavrinha para os nossos ouvintes. Só dizer da minha satisfação, da alegria, né, de estar aqui com o Herberton, com você, com toda a equipe. E espero que suas palavras sejam proféticas, que você falou aí de um departamento de teatro. Né? Essa é uma atual aspiração nossa, Flávio, porque nós tínhamos um departamento de teatro que foi tirado na ditadura militar e até hoje a gente não tem, a gente está no departamento de artes, num grande, o que eu acho quase um contrassenso quando a gente olha a relevância do teatro pernambucano na história recente do Brasil. E eu aspiro, a gente, todo mundo lá está lutando para ter um departamento de teatro. Pois espero que o nosso reitor Alfredo, que é do meu departamento, ouça essa nossa entrevista. Então, obrigado, Flávio. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Flávio Braga. Quanta história legal, né? A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro Acadêmico do Centro de Educação da UFPE, Flávio Braine, junto comigo, Everton Martins, estudante de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, a UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição Luana Simões, que também esteve aqui nos bastidores do programa. E esse programa, lembrando, fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Obrigado a você, ouvinte, que nos sintonizou em mais um Conversa com Flávio Braine e até a próxima. Valeu!